Ia parar. Acabou com a festa. Acabou com a festa. Chamaram o bombeiro. Isso já era umas 3:30 da manhã. Essas paradas vai até 5. Acabou com a festa. E chama bombeiro. E bombeiro bota escada. E Bob começa a fingir que vai se jogar. Maluco, velho. Pensa numas... Aí me bateu uma bad ruim. Aí eu comecei a chorar. O Bob morreu. O Bob morreu. Não, mas eu não tava vivo. Na verdade, uma hora eu abracei o Bob e falei, cara, o Bob morreu. E ele, mano, eu sou o Bob. De tão alucinado que eu tava, cara. Eu acho que é.